Laia, laia. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Então pode acreditar. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Então pode acreditar. Então pense. Dois moleques ali sentados, tramando contra o mundo e fumando um baseado. Fala de quê? Luta contra quem? Chegar com o pé na porta não dá mole pra ninguém. Imagina só o fim da repressão. Você falar de maconha e de liberdade de expressão. De um lado bandido, de outra polícia. Agora já era, tá na mão da milícia. Nós avisamos dos porcos fardados. Mas nego é burro, burro e continua botando errado. Valeu a experiência, valeu até a prisão. Mas o que valeu mesmo foi achar minha missão. Revolução, eu tenho feito orgulho, irmão. Bato no peito, é. Às vezes até acho que sou dono do mundo. Talvez eu seja, talvez eu seja. Laia, laia. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Então pode acreditar. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Então pode acreditar. Prove que lá no morro eu sou rei. Conexão entre o morro e o asfalto, tu sabe, eu sei. Malandro junto com o trabalhador. Caminha do lado do justo e nunca do falador. Eu vou montar uma banda sinistra que vai encher os shows e vai bombar na pista. Eu vou lutar contra todo o preconceito. Ter a voz ativa, mas manter o respeito. Vou vender disco até ganhar dinheiro. Vou conquistar o mundo junto com meus parceiros. Eu vou atrás da batida também. Vou pôr o rap no samba, vou muito mais além. Eu vou no rock, eu vou no funk. É hip hop, atitude punk. Não entendeu? A gente te explica. 15 anos no jogo por parte, sou pico. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Então pode acreditar. Chega como eu cheguei. Malandro é malandro. Pisa como eu pisei. Então pode acreditar. Pode acreditar, tá?